Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 3 de abril, em discussão única, o projeto de lei complementar 35 de 2014, de autoria do Ministério Público, que altera a lei complementar 106 de 2003. O texto corrige o nome do Centro de Estudos Jurídicos, altera o método de julgamento do Conselho Superior do Ministério Público e mexe no conteúdo programático do concurso para admissão no órgão. No caso da correção do nome, o Centro de Estudos passa a ser denominado como Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, como determina a Lei Orgânica Nacional do MP. Já em relação ao Conselho Superior, o texto prevê o seu funcionamento em turmas, o que pressupõe a possibilidade de os substitutos do Procurador-Geral de Justiça e do Corregedor-Geral do MP integrarem a composição e participarem dos julgamentos. A modificação visa dar celeridade e otimizar suas atividades e, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade e a eficiência do órgão. No tocante, a admissão pelo MP passa a fazer parte do conteúdo programático. Também as disciplinas de tutela coletiva e infância e juventude, que devem ser objeto de provas especializadas. O projeto trata ainda do prazo da licença por doença em pessoa da família, de processo disciplinar e da previsão do auxílio educação para os servidores de caráter não remuneratório, que será disciplinada em resolução do Procurador-Geral. Pelo texto, a licença será concedida nos moldes do Estatuto do Servidor do Estado, mediante inspeção médica. O processo disciplinar, por sua vez, terá prazo para conclusão de 90 dias, prorrogável por mais 60. Reportagem Ronaldo Ribeiro.